Deus não quer que você sofra. Ele tem pressa de agir. O teu cálice de oração já transbordou ali. Ele vela por sua palavra e vai cumprir. Acabou a tua angústia enquanto você dormia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam por você. Não se espante, cante pelo que Ele fez e ainda vai. Trabalharam por você. Não se espante, cante pelo que Ele fez e ainda vai fazer. Você tem essa marca de vencedor. É a cara do Pai, o Consolador. Se coloque de pé bem em frente ao mar.